aquela mulher que nasceu como uma estrela, fez sua base no Catete, Coração, Padre Miguel e Raiz e Madureira. Levou a vida com alegria e fez a sua estrela brilhar. Derramou em seu rebanho esperança e amor e coragem pra lutar. Porque que somos pedacinho de Paulette? É isso que a gente é. Nós honramos o seu sangue, seu passado, é nossa história. E vai continuar de pé. Salve, Dona Paulette.